E 9637, veiculada aos 1100, controle em 120.8, bom voo. 208, bom trabalho, trip. Controle Salvador, o trip 9637, procedendo a Arbor. Trip 9637, contato radar na decolagem, sube e mantenha 200 saída Arbor. Sobe e mantém 200, subida Arbor, trip 9637. Cono 923, autorizado direto, Leda. Direto Leda, no 923. Mike Eco Oscar, prossiga. Amy, aqui é altitude, segue para Aracaju. Isso tem condição de decolar direto com proa da cabeceira 17 para o destino? Aqui é Costa, está autorizado Aracaju, 1.000 pés, decola da cabeceira 17 com proa nordeste. Controle apenas 120.8. Acione 0275 no transponder. No transponder, controle 120.8. Guardião 06. 0275. E a frequência do controle 120.80. Vai pousar em Salvador? Termo 0275. Rádio Mike Acosta, qual o POB? A bordo, chamem a torre 18.95 para acionamento. QNHB16, bom voo. Solo voo 9605, pushback acionamento, posição 5. Solo 9605, autorizado, pushback acionar, chame a torre. Chama a torre 9605. Salvador, bom dia, alcance 3663, informação auxiliar. Está 3663 para Guarulhos? Afirmo. Autorizado, 3663, Guarulhos 340, Jânio Zulu 16, decola da pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5053. Autorizado, 340, Guarulhos, Jânio Zulu 16, saída, decola da 10, saída da EL Leda, após Leda Bridge. Controle 208, transponder 5053. Correto, 3663, para pushback acionamento. Trip 5217, reduza a velocidade para 2100 nós, número 2 na aproximação. Confirma para quanta velocidade está? 2100 nós, número 2 na aproximação. Quente 2100 nós, é o trip 5217. Guardião 06 para sinal para o cabo. Guardião 06, frequência livre para coordenação. Mike Eco Oscar, a partir do pátio 4, quando pronto, sem livre decolagem, vento uma centena, 8 nós. Sanar 6311, no chegada Bonf, desça para nível de voo 060, ajuste 10 no meio. 7 Bravo Delta no pátio 5, confirmando o já acionado. Reportar na Papá para ingresso, Juliette Bravo Delta. Salvador, o trip 9637. Prossiga. Cruzando sem possibilidade de voar proa de Vitória da Conquista. Aguarde coordenação, trip 9637. 158 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, Adriano Campinas. Volume 05, táxi à Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado, 616, vamos lá. Positivo, Índia, 1895.0, agora 605, obrigado, bom serviço. Solo, volta 3304, está na posição 4, para a próxima. Solo, está 3304, posição 4, pushback, acionamento. Está 3304, no portão 4, autorizado, pushback, acionamento, um ataque. Tem um ataque, 3304. Obrigado. 133 decimal 95. Confirma a secundária? 133 decimal 95. 95, copiado, obrigado. P9637 autorizado direto, Vitória da Conquista. Trip 9637 voando Conquista. Gol no 072 após ETAP, desça para 2.500 pés, autorizado Serra Vito 366. ETAP 2.500, Serra Vito 366, gol no 072. Entra uma centena, 8 nós. Maneira, qual agora, 605. Salvador, eu... Mike Akuoska, decolado, acionando para mil pés. Mike Akuoska, prosseguindo para o mil pés, para o Nordeste, chama o controle em 120 decimal 8, não vou. Akuoska, grato. Voando 605 apenas para informação, prosseguindo para o setor Nordeste, temos o helicóptero ao mil pés, sem interferir com a sua decolagem. Positivo, Tatiana, vai decolar, voando 605, obrigado pela informação. Na 6311, reduz a velocidade para 2509. Tem 4 mil. Trip 52 da 0,8, padrão, transporta. Vira Quebec, chama a torre para acionar para táxi. A gente 1016, um abraço. Proa limitado pelo localizador. Gente, presente proa limitado pelo localizador 5217. Controle ao Papa Roma, Maica Costa. Confirma o controle? É o Papa Romeo Mike Acosta, tá decolado, atingiu, vai manter mil pés para Aracaju. Está estimando Aracaju aos 2-0 da próxima hora e limite da terminal aos 4-0. Controle Gol 9605. Gol 9605, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da EL. 360, saída da EL, Gol 9605. Delta Charlie, mantém escuta. Papai Romeu Mike Eco Oscar, contato radar na decolagem, saída lotar. Confirme nível de voo final. Vai manter 1.010 sobre o terreno, via litoral. Mike Eco Oscar, correção, mantenha o no meu pés no corredor forte. Oscar, manterá meu pé sobre o corredor forte. Obrigado, igualmente, atualidade. Sané 6311, reduz a velocidade para 2109, número 3 na aproximação. Reduzindo 2109, Sané 6311. Atingiu 060, Sané 6311, desça para 4000 pés, não 096. 4.000, Delta vento 1.10 graus 9 nós, livre decolagem pistão no site. LED Bravo Delta copiou? No 7, desça para 2.000 pés, ajuste 90 no meio. Para 2.000 pés, 90, hein? Eco Delta prossiga. Prova do Xenete IA 312, portão 10, pushback acionamento. Autorizado, Xenete, no táxi. Valeu, obrigado. Baixada do 733, autorizado, terceira de freitas, nível 080, plano IAC. Decolada pistão 10, primeira curva direita, cumpre o perfil da saída coral. Controle 120, decimal 8, transporte 5066. Reduz a velocidade para 1709. Reduzindo, Sinal 63 no 1, Sinal 63 no 1, vetoração para sequenciamento, mantenha presente PRO, limitado pelo localizador. Ok, vai manter presente PRO, 215, limite ao localizador, Sinal 63 no 1. Esteja com o cotejamento correto, autorizado acionamento do parte militar, chame para o táxi. 070, reporte estabilizado. 5217 reportará estabilizado. Gol no 072, complete final do procedimento ILS WISC, chame em torno na frequência 1118.95. 1118.95072. Sané 6311, desça para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000 no 096, Sané 6311. Controle, bom dia, vou passar com Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossiga. Decolou na Coral. Papatão Juliette Bravo Delta, contatada na decolagem, saída coral, submantenha 1-0-0. 1-0-0, Bravo Delta. 7-2, baixo travado, 2 milhas, Serra Vitor 3, 7-2, bom dia. 1-0-7-2, bom dia, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 1 centena, 8 nós. Com 1016, autorizado pouso na pista 10, agora no 0-7-2. Controle, pode confirmar pro trip 9637, pode chamar o centro? Trip 9637, chame centro na frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0288, muito obrigado. 179, a bordo 350, alterna Campinas para o táxi. 3304, táxi de Índia no ponto de espera. Chame torno no 8, décimo 95, ajuste de 16, com o outro. 0 no meio, ajuste, ponto para a torre 285, tá 3304. Décimo 95. 1 no 8, 1 no 5. 95. 95. Torre Salvador, o trip 5217 no localizador. Trip 5217, continua a aproximação, reporta marcador externo e baixo travado, ajuste 1016. Reportar a externa, baixar e travado. Bom dia, OTAN 3859. OTAN 3859, pronto, cópia. Curitiba 34. Afirmativo, senhor, prossiga, por favor. 340, Curitiba, na cola da pista 1-0, primeira curva direita, saída arbora, após arbora, elefa, após elefa, uniforme Zulu 21 e conforme plano. Controle 120, decimal 8, transporte 5054. 304, ponto, espera da 1-0, pronto. Cantre 3304, agiliza manobras e decola assim que é autorizado pela torre. Afirmo. Gente, após a passagem então da aeronave da Gol na curta final, ali mantém preparando-se para a decolagem assim que é autorizado. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, ali mantém pista no alcance, 3304. Zona de autonomia, altera na Ribeirão Preto. Bate, fechando a EMEA 1302, nós temos 161 a bordo, 1 no 61, com 3 horas e 15 minutos, 3 horas e 24 minutos, Natal. Passarelo 2223, inicialmente está aqui o passarelo do bate 3, após segue o arbusto da Avianca. Ponta de temperatura 1895, ajustado para 16. Afirmativo, é, pelo pátio 3, seguindo o colega da Avianca aí, ponto de espera, torre 18, decimal 95, obrigado. Sinema 312, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1016. Via Índia, 1895, ponto de espera, obrigado, senhor. Zero 72, no solo azul no meio, libera via Fox, solo 121, decimal 9. Fox 319, zona 072. E, confirme o PLD. Confirme estimado para ingresso na terminal de Aracaju e sinal de ponto. Ô, Maica Costa, estima ingresso na terminal de Aracaju no minuto 40. E Aracaju, estima no minuto 20 da próxima hora. Costa. Controle Salvador, bom dia, Gol no 888, Salvador Juliette. Gol no 888, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1096. 050 no 0196, Gol no 888. Vamos ter estimado para o SAT 3663? Frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Oxi, 125, 1, 3395, gol 9605. 2223, bom dia, mantém ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera da 10. Trip 5217, livre pouso, pistão no 0, vento uma centena 9 nós. 5217. Zero 4 fora do solo. Então 3304, decolada 18, controle 120, decimal 8, bom voo. Ei, bom dia. Bom dia, TAN 3304. 3304, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída árvore elétrica. Ei, subida árvore, submantenha 360. Continue your approach, I will report when we want to vacate it. Okay. Continue the approach, Chenair. Take 311. Tour Mike Quebec, Pad 4, livre acionar, reporta táxi. Autorizado, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso. Trip 5217 no solo 119, libera via Eco, solo 121, decimal 9. Eco, Alibral 219, Trip 5217. Controle Salvador, Yankee Delta Charlie. Prossiga. Tá passando através da boa. Yankee Delta Charlie, chame torre na frequência 118, decimal 95. Charlie, Demon. Torre Salvador, é o Papatango, Yankee Delta Charlie, bom dia. Yankee Delta Charlie, bom dia, mantenha Itapuã aguardando instruções. Ok, a intenção é pousar no pátio 3. Ocean 6311, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 80 knots, check land gear. Clear to land runway 10, landing gear down, Ocean Air 6311. O Yankee Delta Charlie prossegue então linha do litoral e reporta no través sul da torre. Charlie. Tomar Quebec, autorizado ingresso, aguardando para decolagem. 663-185 a bordo. C2223, após a passagem da aeronave da Avianca na curta, linha mantém pistão zero. Após a passagem do colega da Avianca, linha mantém pistão zero, 2223. Já pro ponto de espera da 10, 295 lá, boa. Está avistado, prosseguindo pátio 3, reporta no solo controlado, vento Salvador, uma centena, 7 nós, apenas atentando a movimentação no pátio e não sobrevoando as aeronaves no TAT, ok? Ok, Charlie. Tá certo. 10 no meio, repórter um poder descida. Vou na proa do Parque Pituaçu. Na 729, deixa eu parar para o feedback, senão. Informar Quebec, só um instante para a decolagem, devido ao helicóptero cruzando agora o estão no 735 e eu prossegui para o pátio 3 aqui, próximo ao hangar dos Correios. Ocean 6311, on the ground at 22, vacated by taxiway Foxtrot and contacting ground 121-19. Vacated by Foxtrot and ground 121-19. Tor Mike Quebec, livre decolagem, pistão no 7, vento uma centena, 8 nós. Passagem 2223, livre decolagem, pistão no 0, vento uma centena, 8 nós. Livre decolagem, 2223. Uma 888 após ETAP, desça para 2000 pés, não zero no meio, autorizado final do procedimento, passa a brisa. Após ETAP, 2000, convite CC, vem com a mais estabilizada, boa noite, 2224, controle 120.8, bom voo. 208, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolando, escuta. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais, corredor ação no mil pés. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Achei mil pés, Vitor Mike Quebec. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Eu quero 310. Alinha e mantém pistão no zero, o Chaner 6312. E aí, mantém no zero, 6312. The cockpit setup will equip departure navigation data for clearance. Good morning, Delta Charlie Serra. What is your destination? The destination is Sierra Bravo, Bravo Romeo, Brazilian. Okay, Brasília Delta Charlie Serra and the UBT estimation. Yes, departure is 1200, Twin Star 111. Okay, 1200, so stand by to clear Delta Charlie Serra. Thank you. From the April. Tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 1000 pés no corredor Axé. 9-9. Colagem autorizada, pista 10, Chané 6312. Victor em Salvador, bom dia. TAM 3663.00. TAM 3663, bom dia. Após a rolagem da aeronave da Avianca, Lima mantém pistola zero. Ali mantendo zero após a Avianca, 3663. TAM Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, bom dia. Bom dia. Cente Postária 2736, mantém ponto de espera da hotel, aguardando instruções. Xaner 6312, decolador 26, controle 120.8, bom voo. 08, obrigado, senhora. Controle Salvador, Oxané 6312, cruzão no 1200 pés, a saída Puca. Oxané 6312, contatada na decolagem, submantenha 350, saída Puca. Saída Puca, sobe mantém 350, Oxané 6312. Quem é que Delta Charlie para seguir? Yankee Delta Charlie prosseguindo então com Proa Sul, prossegue até a Aerostar e reportando solo controlado, atentando as aeronaves, ok? Sem sobrevoar as mesmas, o vento 1110 graus, 10 nós. Oi, Salvador, é o Papabapá, Mike Eco Delta, passando por Proa Sul, instruções. Mike Eco Delta, reporta no farol de Itapuã, tem um tráfego agora prosseguindo para final do 10 para pouso. Portal Delta. Gente, mantenha 0800. TAM 3663, vento 100, 10 nós, livre decolagem, pistão 10. Yankee Delta Charlie apenas confirmando, vai prosseguir com Proa Sul, ok? Proa Sul do aeródromo, sem interferir com o eixo da 10028. Ok, vou taxiar aqui pelo pátio, ok? Pode prosseguir o táxi pelo pátio, prossegue então o ingresso na pista a partir da 35 até a estar na Miscuta. Foi paga a saída para o senhor, é Arbo Elefa, o senhor está fazendo a saída da El. Eu tenho aqui, autorizado nível 180, decola da pista 10 direita, da El, Leda, Ilhéus, Whisky Uno. Nós vamos para Guarulhos hoje. Passaré 22235. 2223, hoje cancelou a conquista, a gente está seguindo direto Guarulhos, devido a isso foi pago a da El para a gente, senhorita. Gente, passaré 2223, mantém o perfil de saída da El. Obrigado. Decolado aos 29, controle 120.8, bom voo. 208, boa. 6 milhas à frente, sem altimetria. Bom, 10, ok? 6312, obrigado. Professor Salvador, bom dia, 3663. TAM 3663, contatada na decolagem, submantenha 340, saída da El. 340 da El, 3663. TAM 3663, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3663, obrigado.